dizer que homens, levanta-te e fala, levanta-te em pé, eu vou te enviar. As nações rebeldes, eles não vão ouvir, mas tu falas com coragem, não temas de falar. Assim diz o Senhor, vai e declara, mesmo em meio a espinhos, a luz não se apaga, quer ouçam, quer não, minha palavra é fiel. No meio da dor eu sou Emmanuel. Diante de ti eu estendo a mão, um rolo de vida escrito em seu coração. Lamentações e ais, mas há esperança, pois eu sou contigo em sua confiança. Assim diz o Senhor, vai e declara, mesmo em meio a espinhos, a luz não se apaga, quer ouçam, quer não, minha palavra é fiel. No meio da dor eu sou Emmanuel. Não temas o semblante, não temas o olhar, eu estou no meio, vou te acompanhar. Abre a boca e come o que eu te darei. Serás meu profeta, eu estou com você. Assim diz o Senhor, vai e declara, mesmo em meio a espinhos, a luz não se apaga, quer ouçam, quer não, minha palavra é fiel. No meio da dor eu sou Emmanuel. Easy worship, acústica, guitarra, piano, sempre me dói.